Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Agora 4 horas e 8 minutos, eu sou o Daniel Monteiro e esse é mais um Rádio Fiscar ao vivo. Sempre aqui na programação da Rádio Fiscar, trazendo informação quente, informação rápida para você, ouvinte. Daqui a pouco, às 5 da tarde, a Dufiscar, Associação dos Docentes da Universidade Federal de São Carlos, realiza a palestra O Quarto Poder com o jornalista Paulo Henrique Amorim. O evento acontece no Anfiteatro Florestan Fernandes, na área norte da Ufiscar. No evento, Paulo Henrique Amorim deve abordar o tema democratização da mídia e também haverá o lançamento de seu livro mais recente, intitulado O Quarto Poder, Uma Outra História. O evento é organizado pelo Comitê de Mobilização da Ufiscar e pelo Comitê em Defesa do Estado Democrático de Direito. Recebemos aqui nos estúdios da Rádio Fiscar ao vivo o jornalista Paulo Henrique Amorim. Muito obrigado, boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Fiscar. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui. E quero saudar a todos, desejar a todos boa sorte, dizer olá, tudo bem? Como é bom ouvir isso aqui na rádio, admito que estou bastante nervoso. É isso, fique à vontade. O livro, O Quarto Poder, Uma Outra História, trata das histórias, dos bastidores da sua vida, desses 50 anos de, desses 50 anos de jornalismo e também de outros contos. De onde veio a ideia de escrever esses bastidores, esses anotações de bloco de notas, como eu vi em algumas resenhas do seu livro? É o seguinte, Daniel, eu fui dar um curso lá em São Paulo sobre a história e a consolidação da televisão comercial no Brasil. Para fazer esse curso, para realizar esse curso, eu tomei algumas notas e depois eu resolvi transformar essas notas num livro. Decidi adicionar a essas notas experiências pessoais minhas, testemunhos meus, como jornalista já há muito tempo, especialmente com a minha experiência da televisão. Depois, quando esse primeiro, entre aspas, livro já estava pronto, eu consegui reunir numas caixas de papelão todos os meus caderninhos de anotações de entrevistas e testemunhos que eu tive como repórter, como jornalista de televisão. Depois de um trabalho de 1 ano e 3 meses de seleção desses caderninhos, eu me senti a necessidade de selecionar aqueles mais significativos, mais representativos, e adicioná-los ao livro que estava pronto. Para fazer isso, eu tive que contextualizar essas anotações. E aí gerei um segundo livro, entre aspas, maior do que o primeiro, que continua sendo a história da consolidação da televisão comercial no Brasil, com o meu testemunho, só que agora é testemunho em forma de documentos, em forma de vestígios da minha passagem por esses episódios, que são os documentos das minhas anotações pessoais com a minha caligrafia. E esses documentos, essas anotações estão reproduzidas fotograficamente ao longo do livro. Isso mostra uma característica importante, que é cuidado com a informação que você está trabalhando. Hoje, na era digital, onde tudo é muito rápido, como trabalhar essa informação a ponto dela não se tornar um boato, então você não cair no invencionismo e manter a credibilidade desse quarto poder que é o jornalismo? Bom, a preocupação com a qualidade da informação independe do veículo em que você está. Independe de você tá na rádio, você está no jornal, está na revista, está na televisão e está na internet. O importante é você sempre se certificar de que está dando uma informação verdadeira. Tomar todas as preocupações, checar, reavaliar e confirmar a informação que você deu, que recebeu, antes de você dar a informação, seja no rádio, seja na televisão, seja na internet. O que esse livro demonstra apenas, eu acho, é que esses episódios contam de fato a história de como a televisão no Brasil desempenhou um papel de primeiro poder, mais do que de quarto poder. E isso fica consubstanciado na minha narrativa, eu acho, e confirmado pelos documentos que eu trouxe para o livro. Essa questão do primeiro poder que a televisão se transforma vai ao encontro de um dos temas que você deve abordar na palestra agora das 5 horas da tarde, que é a democratização da mídia. Temos o imbróglio envolvendo a EBC e a presidência dela, temos essa discussão da junção dos ministérios de comunicações com ciência e tecnologia, temos os ataques aos veículos alternativos de comunicação, principalmente a internet. O quanto essa democratização ainda está distante no Brasil? Agora, o que a gente vê nesse governo interino, e na minha opinião, um governo que será breve, se materializam algumas das manifestações de um pensamento conservador, de um pensamento radical de direita em relação à imprensa, em relação à mídia. Há algumas atitudes que já foram tomadas que merecem ser avaliadas. Por exemplo, eu ontem divulguei, anteontem e ontem divulguei no meu blog, Conversa Fiada, que a Globo conseguiu do governo Temer, com a assinatura do presidente interino e do ministro interino das comunicações, o Gilberto Kassab, uma antecipação de uma disposição que está na lei que permite a redistribuição acionária das empresas do grupo Globo de televisão. A Globo deu uma explicação, não no Globo, mas na Folha, de que aquilo era uma nova repartição dos poderes, das participações acionárias, para preparar a chegada da terceira geração dos Marinho. E, na verdade, na minha avaliação e de algumas pessoas que eu consultei, isso foi uma providência que a Globo tomou para vender a Globo. É uma providência para criar as condições para que a Globo possa ser vendida. Hoje a Globo vive uma situação muito difícil, não só por causa da concorrência na TV aberta, mas por causa da concorrência com a internet, por causa da concorrência com o Netflix, por causa da concorrência com o Google. Não sei se você sabe, mas hoje o Google é o segundo maior destino de publicidade no Brasil depois da Globo. Não é nem a Record, nem a Bandeirantes, nem o Silvio, é o Google. E, além disso, o Google tem o YouTube. E tudo isso ainda tem que se levar em consideração que a Globo sofre um ataque feroz da Fox e das emissoras de televisão estrangeiras, que progressivamente vão ter o controle dos eventos esportivos mais relevantes. E, como você sabe também, isso é a opinião que o Boni, por exemplo, defende, o Zé Bonifácio de Oliveira Sobrinho, que a TV aberta será brevemente apenas o território de eventos ao vivo. Ou seja, você vai assistir na TV aberta, sobretudo os eventos esportivos. Porque até a telenovela vai para o celular. Ou seja, uma mudança de cenário radical. Radical. E por isso que a Globo está se preparando para ser vendida. Ou seja, e com um conluio, em conluio com o governo Temer. O quanto isso é um golpe para a tentativa de transparência na democratização da comunicação, então, ou não, ou palavra golpe seria errado, o que isso significa para a comunicação? Eu acho que o risco que há aí é que a Globo se venda para uma empresa estrangeira. Risco que corre, por exemplo, e mais grave, o programa nuclear brasileiro. Eu publiquei agora no meu blog, o Conversa Fiada, notícia que eu tirei do Valor, em que um ministro das Minas e Energia, que ninguém sabe o nome dele, está admitindo a possibilidade de empresas estrangeiras participarem do programa nuclear brasileiro. O que é um disparate. Sim. É deixar, por exemplo, que a Westinghouse e a General Electric pilotem o submarino brasileiro movido a energia nuclear através de um processo de beneficiamento realizado pelo Brasil. Ou seja, além de entregar o pré-sal, eles querem entregar aos estrangeiros, aos americanos, os submarinos que iriam defender o pré-sal. Ou seja, entrega total do Brasil. Quase um looping com o que você relata no seu livro, quando o Fernando Henrique Cardoso libera os minérios aqui no Brasil, por exemplo. Eu relato no meu livro que o Fernando Henrique Cardoso, antes de ser formalmente candidato à presidência da República, pela primeira vez, ele vendeu ao FMI a Petrobras. Sim. Ele entregou a Petrobras antes de ser candidato à presidência. Ou seja, temos bastante assunto para ouvir na palestra, então, daqui a pouco, bastante discussão. Eu espero que todos os assuntos caibam no horário previsto. Então, peço que você convide todos os que estão nos ouvindo nós agora. Nós estaremos daqui a pouco, às 5 horas da tarde, no auditório. Do auditório. No Anfiteatro do Florestan Fernandes. Anfiteatro Florestan Fernandes da UFSCar. Isso. Estarei lá para receber a todos com muita alegria e pretendo abrir para poucas perguntas. Poucas perguntas. Poucas e boas. Muito obrigado de novo. Muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui. Eu gostaria só de lembrar uma coisa antes de me despedir de você, Daniel. Vocês todos aqui da UFSCar deveriam levar em consideração a PEC 241, que é de autoria desse governo interino e eu espero que seja um governo breve. A PEC 241 prevê entregar à educação brasileira, agora, 31 bilhões de reais. Os recursos previstos no governo Dilma para a educação eram 104 bilhões de reais. Se a PEC 241 entrar em vigor, as universidades federais acabarão em 2 anos. Acabarão em 2 anos. A UFSCar deixará de existir daqui a 2 anos. Ela e todas as outras universidades federais, e haverá a privatização total do sistema universitário brasileiro. Cenário aterrador. Só isso. Depois desse chamado para que prestemos atenção, vou anunciar também, aproveito a sua presença aqui, Paulo, para anunciar os vencedores do sorteio das 3 edições do Quarto Poder. Os vencedores foram Erika Ambiel, Julian, Thaisa, Hitmeister, Mazeu e Albeci Cavalari. Muito obrigado de novo. Muito obrigado, Daniel. Foi um grande prazer estar aqui. Esse foi mais um Rádio Fiscar ao Vivo. Este foi o Rádio Fiscar ao Vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.